que eu visto num elinho, ando em pé de pé no chão. E o cantar de um passarinho é pra mim uma canção. Vivo com a poeira da enxada entranhada no nariz. Trago a roça bem plantada pra servir o meu país. Sou desse jeito e no mundo, na roça nós tem de tudo, e a vida não é mentira. Sou livre feito regato, eu sou um bicho do mato, me orgulho de ser caipira. Doutor, eu não tive estudo, só sei mesmo é trabalhar. Nessa casa de matuto é bem-vindo quem chegar. Se tenho as mãos calejadas, é do arado rasgando o chão. Se a minha pele é queimada, é o sol forte do sertão. Sou desse jeito no mundo, na roça nós tem de tudo, e a vida não é mentira. Sou livre feito regado, eu sou um bicho do mato, me orgulho de ser caipira. E quando alguém faz guerra, trazendo fome e tristeza, minha luta é com a terra, pra não fartar pão na mesa. Das vezes eu vou na cidade, mas não sei falar direito, pois caipira de verdade nasce e morre desse jeito. Yeah.